Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do programa Nota 7, aqui no canal 1 da Antena Web. Mais uma edição e cá estamos para mais uma vez trazermos agora no novo formato o programa Nota 7. Ele passará de 30 para 15 minutos diários, como já vem sendo, como era aliás habitual. O programa terá então agora apenas a duração de 15 minutos. Tudo isto porque às 19h15 inicia-se o Prosa Rural. O programa que hoje vamos trazer aos nossos ouvintes vai sobretudo basear-se em músicas calmas, ainda que a música de Edward Simoni, este popcorn, tenha sido mesmo para agitar. Foi desta forma que decidi abrir a edição de hoje do nosso Nota 7, que terá então um formato mais simples. Ele terá apenas uma única locução, em geral. Hoje terá duas, mas em geral terá uma. Enfim, alternará, digamos assim. Vai alternando. Mas entre uma e duas, em que vou trazer aos nossos ouvintes música instrumental. E a Nota 7 de hoje vai trazer os seguintes temas: Richard Kleiderman com La Comparsita, P. Wickers com El Condor Pasa e Vangelis, La Petite Fille de la Mer. Esta música em especial é uma música bem conhecida dos Vangelis e que nós aqui vamos recordar num momento bonito e que vai fechar a edição de hoje do nosso programa. Eu ainda volto para as despedidas, ou melhor, fazemos assim. Eu sei que já me vou adiantando, mas Richard Kleiderman com este La Comparsita e também P. Wickers com Air Condor Pasa, e daqui a pouco então essa música dos Vangelis. Para já, estes dois temas: Richard Kleiderman com La Comparsita em piano. Thank you. E bom, estamos de regresso depois desta música que ouvimos então aqui com os P-Wickers, El Condor Passa. Ficou para trás Richard Clayderman e, enfim, não apenas Richard Clayderman, mas também com o tema La Compartita. As portas do nosso Nota 7 vão fechar-se com uma música que já aqui há pouco referi, mas que deixei para o final de propósito. Música de Vangelis, chama-se La Petite Fille de la Mer. A Pequena Filha do Mar. É uma música bonita, tem um tom triste, é um facto, mas tem uma música bonita e que, enfim, acho que reflete bem aquilo que se propõe transmitir. Enfim, para todos os efeitos, é uma música bonita, tem um tom triste, mas é uma música bonita. E que mostra às vezes um bocadinho a solidão desta pequena filha do mar. Bom, eu despeço-me do nosso Nota 7. Aos ouvintes desejo a continuação de uma ótima tarde. Já sabem que às 19h15 chega mais uma edição de Prosa Rural. E ficamos então com La Petite Fille de la Mer, música dos Vangelis. Uma boa tarde e até amanhã.